Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Meus senhores que aqui estão, é de minha obrigação apresentar esse bichinho que tem nome de Barão. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Meus senhores que aqui estão, eu quero apresentar. Este se chama Barão, que foi feito pra brincar. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Ele parece ser bravo, mas ele não é bravo não. Parece ser perigoso, este bicho é o Barão. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Este bicho é o Barão, ele brinca muito bem, brincando com muito jeito, pra não machucar ninguém. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão. Brinca, meu bichinho, brinca, meu bichão. Brinca, meu bichinho, ele se chama Barão.